Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast e estamos com ele, os insurgentes mais completos, ele que voltou depois de uma longa jornada descobrindo mistérios da vida, volta ao supermercado. A televisão me deixou burro, muito burro demais, agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Eita, quase que eu corto ele com esse dialeto do quântico do... Tá no ar na TV, estamos com ele sim, o sapo mais pulador, ele que é mais conhecido como Keno. Troca a porra do canal aí, caralho. E estamos com ele sim, o reaça mais gostosinho da internet, Albino Moreninho. Bonjour, boa noite. Esqueci que ele é poliglota, e estamos com ele sim, mais um convidado que tá fazendo mais parte dessa casa que o Walter. E estamos com ele que não sabe se é o Edson, se é o Pelé, pra tudo, lamentáveis. Fala, galera. E desliga essa TV e vai ler um livro. E eu, o seu host mais Alzheimer de nunca, que sempre gagueja quando eu falo alguma coisa, porque pensa tudo na hora e não tem roteiro, bigode do comissário. Eu vejo mais YouTube clipe do que televisão. Solta a vinheta! Enquanto isso, no QG do Weekcast. Ah, galera, pô, eu tô cansado, cara. Vocês sempre atrasados pra gravar o cast. Não, tô cansado disso, cara. Porra. Porra, cara, eu tava ocupado ali no banheiro, não. Foi mal. Ah, bigode, lá de ser chato, pô. Vambora logo aí com essa porra logo. Parei de palhaçada. Desculpa aí, cara. Eu tava levando meu cachorro pra passear e namorar um pouco. Caralho! Caralho, mano! Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Que isso, tá louco, mano? Que pariu! Não, mano. Eu sou o T-800. Fui enviado do futuro para impedir que o legado dos podcasts seja ameaçado. Venho de muito longe convocar os bravos, os destemidos, insurgentes para liderarem um único foco de resistência da internet, o Wikicast, e salvar a sua semana com muita informação, muito humor e um pouquinho de cagação de regra. Hasta la vista, baby. Se você não escutar, só quero que saiba que eu voltarei. Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Wikicast. É isso aí, galera. Depois desse podcast que a gente fez com Tango Comando de porrada, que ficou do caralho, né? Estamos aqui hoje para falar sobre uma outra coisa, que é o quê? A gente vai falar sobre a questão da televisão brasileira. O que a gente acha, né, do que tá acontecendo aí, como é que poderia ser a televisão brasileira, quais são os problemas dela, né? E a gente... De onde que surgiu esse assunto? Estávamos eu, o Walter, o Keno e o Albino falando, se eu não estiver enganado, sobre a questão do futebol na televisão brasileira, né? Da questão ali... Azedando, do mundo... como sempre, no grupo do WhatsApp, né? Como a gente sempre faz todo dia. Só o que rola, né, nesse grupo, né? O grupo fica calado 2 dias. Quando vem a sua azedação, né, Walter? Exato. Né? E a gente tá falando sobre a questão do futebol, e é esse assunto que a gente vai começar primeiro, né? O problema do futebol na televisão brasileira. A gente tem um monopólio do esporte na televisão brasileira, e o monopólio tá na mão, querendo ou não, da TV Globo. Não adianta, a gente vai ter que citar nomes aqui, e a gente vai falar coisas que, teoricamente, são verdades, que dá pra se ver. E a Rede Globo, se se sentir... São verdades. Deu um ponto pra sua atenção, né, cara? Que não vai trazer processo pra gente, né? É, se a Rede Globo se sentir ofendida, a gente dá, com certeza, um horário no Wikicast pra ela ter os seus horas de retratação. Que nem aqui do Brizola, né? Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. É, direito de resposta. É. E a gente estava conversando do quê? O futebol, ele está, teoricamente, com o monopólio em cima da Rede Globo. O outro canal que passa esporte é a Band. Para. Vamos começar no início. A gente começou ficando puto com o jogo da seleção, que tava uma merda. Aí a gente reclamou da CBF e acabou chegando na Rede Globo. Sim, bem lembrado, Albino, bem lembrado. Porque aquele negócio, aí vamos interrompendo aí. Eu já vi alguns locais, eu até tentei procurar essa entrevista do pessoal reclamando do horário do jogo, né? Porque assim, eu não sei como é que é fora do... Oi? Não, sempre tem jogador reclamando que o horário não é bom pra ele. Tipo, assim, talvez o jogo à tarde seria mais proveitoso. Mas tem aquele negócio, né, Bigode? Já vou tipo, meio que dar uma de advogado do diabo. Cara, querendo ou não, se um jogo fosse 4 horas da tarde, seria foda, por exemplo, pro trabalhador que quisesse, né, cara? Vamos dizer, na quarta-feira, que, ir ver um jogo, né, cara? Tem isso também, né? Tá bom, olha só. Ver o jogo aonde? Ao vivo ou na televisão? Ao vivo. Não, tá. Televisão, mas a questão não é diminuir pra 4 horas. É deixar 8 da noite, como era antigamente, que as pessoas iam depois do trabalho e enchiam o estádio. E não precisava... terminar tão tarde pra ele dormir e ir pro trabalho no dia seguinte. Sim. O jogo começa aqui 9h30, acaba de verdade lá pra 11h30, meia-noite, tá ligado? Não, meia-noite, cara. Meia-noite é 10 no máximo. Tem meia-noite, na verdade. Mas o caminho de volta, né, pra casa. Na verdade, meio que se quebrou um pouquinho esse protocolo. Hoje em dia a gente vê claramente jogos sendo realizados, principalmente no final de semana, às 10 horas da manhã. Nós estamos vendo também jogos sendo realizados um pouco mais cedo, 3 horas, 4 horas. Mas é claro, ainda tem essa coisa dos jogos de 10 horas, tem jogos de 6, 7 horas mais ou menos, justamente para, principalmente esses de 10 horas para não atrapalhar a novela, né? Sim. E, de fato, outra reclamação que se vê muito falar em relação aos jogos é a questão das transmissões. Por exemplo, a Bandeirantes, antigamente, ela transmitia jogos diferentes dos da Globo. A Globo reclamou, protelou e acabou ganhando na justiça, sei lá o quê, o direito de... ela passar o mesmo jogo que a Bandeirantes. As duas passaram mesmos jogos no mesmo horário. Justamente para Bandeirantes não roubar uma fatia da audiência da Globo. Na verdade, o que me falaram sobre essa parada, eu não, já vou dizer aqui que eu vou chutando no achismo pouco, que passaram para mim, é que a Globo ganhou o direito de decidir qual jogo a Band pode passar. Uma vez ou outra, raramente, a Band consegue até passar um jogo diferente da Globo, mas tipo, quem decide qual jogo que ela vai passar é a própria Globo, cara. Que decide. E vale a pena reiterar mais uma coisa: a Bandeirantes cancelou o Campeonato Brasileiro, ela não tá mais transmitindo agora. Não. Sério? Não, não tá mais. Não, sim, tá, sim. Mais. Mas é só pra deixar claro, assim, a Globo é a detentora dos direitos. Ela revende pra Bandeirantes. Revendia, no caso, que agora, como o Walter falou, parou de transmitir. Só que ainda que tá, pera aí, desculpa. Mas aí tá, esse esquema ainda tá interligado ainda aquele lance lá dos 13, ou isso já foi por terra? Não tem mais esse intermediário, essa negociação? Os 13 nem existe mais, que na teoria não existe mais. Já foi. Muitos times estão manipulando ali e tudo mais, vendendo. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians, ele vende as cotas, as famosas cotas dos jogos deles para a Rede Globo, antecipadamente. Não é mais a Rede Globo que decide, eu vou passar o jogo do Corinthians. Não. Ela agora procura o Corinthians e o Corinthians, ele decide qual jogo que vai passar e dá determinado valor para que a Globo pague. Porra, o Corinthians também é bem filha da puta. É a Band que faz o maior investimento, maior propaganda na porra do time. Eles ganham o caralho do negócio pra Globo. Pô, eles também são filha da puta pra caralho. Não, é assim, antes a cota de TV era negociada coletivamente pelo Clube dos 13. Sim. Aí, de alguns anos pra cá, ficou a negociação individual pra cada time. Então a Globo compra diretamente com o Corinthians. No caso, o Corinthians e o Flamengo têm as maiores cotas, ganham mais do que, sei lá, Palmeiras e Vasco, e vai descendo assim, né? Conforme a popularidade. Só que eu acho que quem escolhe passar é a própria Globo. Ela acaba passando mais jogos do Corinthians e do Flamengo porque ela acha que tem mais audiência. Sim, cara. Isso que eu ia falar até, o Walter comentou da questão do horário, né? Tem jogos que estão sendo mais cedo, mas aí tá, esses jogos que são mais cedo são desses times que tem menos expressão, cara, na televisão, por exemplo. Tipo, não vai incomodar se ele não exibiu ou não. Realmente, tanto que é lógico. Times maiores têm. Pode falar. Vai, Walter. É que houve uma expansão de grade horária agora. Que tradicionalmente era o jogo de meio de semana e do fim de semana, né? Que era quarta-feira, esse que tem um horário problemático de ser depois da novela, porque não pode quebrar a grade do horário nobre, do prime time, assim, né? E o jogo do sábado e domingo. Só que agora, para passar mais jogos na TV a cabo, eles criaram um horário de domingo de manhã e um de segunda-feira. Que desse modo, você coloca menos jogos conflitantes e pode fazer com que o espectador assista mais jogos, veja mais os anunciantes e tal. Cara, o Bigodinha, você aí nessa questão do futebol na televisão de exibição, acho até uma boa, se der, se eu achar a entrevista, até passo pra você, cara. É que eu lembro de uma entrevista que eu acho que eu não lembro agora quantos anos o SBT tava fazendo, se era 20, 30, não vou lembrar agora, em que a entrevista é muito boa com o Silvio Santos de camisa social, bermudinha e... 9,52. Do Silvio Santos 9,52. Não, do Silvio Santos piada mortal, né? Não lembro agora qual é. Aí ele foi questionado sobre essa questão do futebol, se eu não me engano, acho que em 98, 97, o Walter deve saber melhor. O SBT chegou a transmitir, acho, alguns jogos da Copa do Brasil. Só quem não lembra, foi na época que o Vasco botou, se eu não me engano, foi na época que o Vasco... Foi bem antes. Foi já nos anos 2000, Copa João Avelange. Isso, o SBT, ele chegou a exibir alguns jogos. Só que aí o que rolou? Campeonato Paulista, eu acho. Não sei, não vou lembrar. Não, enfim. Não, essa entrevista do Silvio Santos, ele tá falando da última experiência que ele teve, que foi o Campeonato Paulista. Sim, o camarada levantou essa questão pra ele e ele falou que, na verdade, rolou uma negociação com ele com a... Acho que na época era... Ele disse CBF, vou ter total certeza agora. Ele falou que ele ofereceu um montante de dinheiro e falaram que não, que o monopólio era da Gol por tal valor. Ele falou que ele dobrava esse valor pra ter a programação totalmente exclusiva pra ele e simplesmente o cara rebateu o crédito de bola. Desculpa, cara, você pode até triplicar o preço, infelizmente, o monopólio é da Gol. A gente só fecha com eles. Na verdade, não foi bem assim. Ele falou que ele... A regra era o seguinte. Basicamente o quê? Ele ofereceria um valor e mesmo que ele dobrasse o valor da Globo, qualquer valor que a Globo desse, os direitos eram da Globo. Era alguma coisa mais ou menos assim. Que ele botasse, não ia pra Mundo. Não ia dar. Aí foi que ele falou, cara, não dá pra competir com a Globo, né? O futebol é deles, eu tentei trazer o que seria talvez bom pra todo mundo. E com vocês, o próprio patrão, para esclarecer essa questão do futebol no SBT em relação à Rede Globo. A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. E depois disso, o SBT nunca mais voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Porque uma coisa que eu não entendo em relação ao futebol é o seguinte, vamos dizer esse dia, né? A Band e a Globo estão passando a porra do mesmo jogo. Tu vê, vamos adaptar isso, tu vê, aconteceu muito isso nos anos 80, 90 e 2000, né? Não que não aconteça hoje em dia. Tu via geral reclamo da narração do Galvão, mas ninguém muda da porra do canal. Né? Eu acho que Antigamente era SBT, a Globo, a Bandeirantes e, se eu não me engano, a Manchete, que passava jogos, principalmente Campeonato Brasileiro, passava alguns jogos da Copa também. Aí depois da falência da Manchete, ficou só a SBT, a Bandeirantes e a Globo. Depois a SBT saiu da jogada. Pelo que eu saiba, o Silvio Santos, um dos motivos do Silvio Santos também desistir dos jogos brasileiros é porque era muito caro para se manter os jogos do Campeonato Brasileiro e não dava tanto retorno de audiência quanto, por exemplo, dava numa Bandeirantes e uma Globo da vida, sabe? Finalmente a Globo não vê mais impedimento nenhum porque a Bandeirantes saiu da jogada. Sim. Agora só a Globo que tem o direito. Cara, eu acho que também um dos elementos que pode, não só em questão do futebol, qualquer outro tipo de programação que você tem na TV, é porque, cara, o povo ele tá tão acostumado com a porra, por exemplo, da Rede Globo, só no canal principal que eles veem, cara, que eles não mudam. Como o Walter falou, pô, tinha jogo em outro canal e o cara tava vendo em Globo. Cara, querendo ou não, é um negócio que já tá inserido na nossa cultura. porra, desde questão de novela, de questão da porra do jornal, cara. Qual o jornal que todo que a família brasileira vê? É o Jornal Nacional, cara. Muito disso, tipo, eles têm um monopólio, eles detêm um monopólio. Mas, cara, o povo também deixa eles deterem isso, cara. Isso que é foda também. Não é só uma culpa deles, é culpa da galera também que tá assistindo, sim, mas cara. Aí, ô Keno, que vem um detalhe. Vamos lá puxar pra um outro lado, saindo um pouco do ramo do futebol. Saindo um pouquinho do futebol, mas ainda ficando um pouquinho no futebol. Quem reclama geralmente do Galvão é geralmente o pessoal que gosta, que acompanha futebol e que entende, né? Porque sabe que o Galvão comenta algumas coisas que não fazem sentido, que não tem nada a ver com a técnica mesmo, com o que tá acontecendo na jogada. E já passando pra seara aí do jornalismo brasileiro, eu acho que isso daí que o Keno falou tá meio que relacionado com o padrão de qualidade que a Globo vem implementando ao longo dos anos, ou pelo menos incutindo na cabeça do brasileiro comum, médio. Que há um padrão similar, talvez o da BBC de Londres, talvez similar ao do CNN dos Estados Unidos. Porque não sei se vocês sabem, emissora de extensão no mundo, extensão que eu digo em nível de ter equipamentos e tudo mais, em números de contratados, é a Rede Globo. Então a Rede Globo, ela leva meio que essa imagem de emissora, uma das maiores emissoras do mundo, sabe? Sim, é, e o grande lance lance também é o seguinte, em relação a Globo, entra também na questão que a gente vê aí. O SBT não, né? E ainda no mundo dos esportes, a Rede TV, ela tinha os direitos do UFC, né? Sim, passava sim. Bonitinho, dava moral pra quem assistia do UFC. Só um adendo. O primeiro canal a passar o UFC Brasil foi o SBT, por sinal. Foi na época. Não, cara. Foi o SBT? Foi sim. Na época que teve a Casa dos Artistas, saiu, aí passou uma luta do Vitor da Pouco Chico Vidal que ele perdeu, aí ele passou uma época. Porra, não. Quando nem era o UFC ainda, não era nem unificado. Foi bem antes isso aí quando o bagulho era bruto mesmo, tá ligado? Era o quê? Era o Pride, né? Eu acho que era o Pride. Não, era o UFC. Só que foi. Mas foi uma coisa bem oportuna, só porque o Victor Belfort estava em voga porque participou da Casa dos Artistas. O grande lance é a gente ver o seguinte, né? Assim, até onde eu tenho conhecimento, a Rede Globo, ela é dona, né, do Prime, né? Os canais de esporte da TV a cabo. Né, aqueles que é exclusivo lá pra você assinar e o caramba 4. A Rede TV tinha os direitos de respeito. Só o Sport TV e aqueles que você paga. O UFC, o caramba 4, esses paradas que tem. Essas porra, acho que tudo faz parte da Globo. Globosat. Globosat. A Rede TV tinha os direitos do UFC, tratava bem os seus fãs, porque ela passava no horário legal e tudo mais, passava com dignidade. E o mais importante, e transmitia ao vivo. Ao vivo. Quando teve a primeira luta do Anderson Silva, que deu o burburinho, porra, a Globo, querendo ou não, vamos botar, o grupo Globosat perdeu um bom dinheiro, porque ao invés de você comprar a luta, o que acontece? Muita gente compra a luta em casa e muito estabelecimento aí passa a luta e compra, às vezes, faz um pacote e acaba passando a luta. Cara, ninguém viu na porra do Premier. Todo mundo viu na Rede TV. Aí a Globo falou, puta que pariu, o que a gente vai fazer? No caso, você tá falando, foi só a luta do Anderson Silva, né, cara? Foi o UFC Rio em si, né? Foi o primeiro UFC Rio que teve essa explosão toda. Passou em cinema. Foi um crescimento de audiência na Rede TV. Teve essa luta do Anderson em, acho que foi Dubai? Não. Dubai foi contra o Demian Maia. Acho que é em Las Vegas. A luta eles trouxeram pra cá. Porque tava aí, crescendo Aí foi crescendo, teve essa luta do Anderson com o Vitor. Aí teve o UFC Rio, que acho que foi o último que eles transmitiram. E engraçado que a Globo ignorava, né? Ela tem uma política também do que o que não é dela, ela finge que não existe. Eu, por exemplo, eu acessava o globoesporte.com, né? Não tinha uma notícia de MMA. Na verdade, o Pato, já tinha sim a página do combate, que era pra ver. Só que o que você não tinha era na capa, né? Tipo, como os destaques. Quase um destaque era coisa do Brasileirão, essas coisas assim. Até em notícia, volume de notícia também, porque época eu acompanhava bem o UFC e não achava notícia lá, ela ignorava porque não tinha um direito. Aí Quando ela adquiriu os direitos, de uma hora para outra começou a chover notícia de MMA na Globo Esporte. Você, assim, você tinha no próprio Globo Esporte, no Esporte Espetacular, né, o programa matinal de esporte do domingo, né? Programa. De repente. Eles fazendo. O UFC passou a ser o esporte principal do brasileiro, né? Não virou o esporte principal, não. Não, eles levaram o Anderson Silva pra Namaria e o caralho, se não me engano. Não, beleza, não sei porque tava fazendo, mas não virou o esporte principal. No caso, tinha um bloco de, sei lá, no Globo Esporte, por ser um programa pequeno de 5 a 10 minutos, no Esporte Espetacular, 30 minutos. E quase sempre o foco era sempre o Anderson Silva. Eles começaram a badalar com o UFC por conta da exibição no canal aberto. Quando houve a exibição no canal aberto, eles começaram a chamar Anderson Silva, Ana Maria Braga, fizeram aquele programa lá que era um reality show, né? Até me esqueci o nome. Cara. The Ultimate, o Tuf, Brasil. O Tuf já tinha, né? Mas aí eles compraram direito pro Tuf Brasil. É, a questão, o Tuf é o seguinte, ele é um programa que ele tem em vários países, ele realmente é uma janela pra revelação de novos atletas. Só que, cara, a maneira como foi exibida aqui foi muito porca, cara. Porque era exibido num horário péssimo, depois do Fantástico. Tipo, virou um Big Brother, realmente. E, cara, o programa, ele passou, acho que passou a quinta temporada na Fox. E, cara, o programa, ele é um programa de uma hora e meia, onde ele mostra toda a atividade dos atletas dentro daquela casa. Os caras treinando mesmo, os caras convivendo um com o outro. Vira e mexe, os caras... Tem aquele dramazinho, né? Porque é um reality show, né? Sim, é, morre, você vê realmente, você realmente conhece o atleta, você simplesmente gosta do atleta não só pelo fato dele ser um bom lutador, você vê a vida do cara, você vê o modo que ele age. A Globo é simplesmente, a gente tem um time vermelho, time azul, hoje o time fulano X do time azul vai lutar com fulano X do time vermelho e foda-se, né, cara? Claramente ele dava uma ênfase maior pro cara. E ainda tinha o detalhe das lutas não passarem ao vivo, né, o desrespeito com as pessoas, né? Ah, sim, não, isso aí já é no programa... Não, sim, no UFC, né, no UFC. Isso aí que tá, o Bigode, daí pra Rede TV... É o contrato deles. É, a Rede TV... Eles só têm direito de passar ao vivo o evento que acontece no Brasil. Só passar Não, é nem direito, eu acho que é obrigação, eles não podem passar reprises de programa, ele não pode passar atrasado o programa que se passa no Brasil, as lutas que passavam no Brasil. Acho que nem é direito, é imposição. Não, então, o contrato é ao vivo, só o evento no Brasil. Mas por que eles fizeram isso? Pra poder vender a porra do combate, cara. Dinheiro do UFC vende de venda de TV. Exatamente. Esse é o grande... Para pra pensar, se eles passam a exibir o UFC ao vivo, pra que vir esse novo combate? Tudo bem, cara, mas a grande lance é eles tiraram da Rede TV, eles cagaram. E, tipo assim, esse é o problema, esse é o cerne do podcast. É ver como a Globo. Fala, Walter. Esse que é o lance, Albino. Eles tiraram o direito da Rede TV pra justamente exibir só o programa que eram convenientes da madrugada com reprise. E se a pessoa quisesse assistir ao vivo, elas tinham que pagar pelo combate. Não, pera aí, vamos só ser. Deixa eu só ser outra coisa aqui. Tá, só que rapidinho dá ser justo na parada. Cara, em questão de passar com atraso, não é problema, porque na Rede TV a gente via luta com atraso de 2-3 meses. Essa era a grande verdade. O grande problema que o monopólio da Globo em cima do UFC fodeu é porque simplesmente a Rede TV ela tava incentivando o esporte dentro do país. Ela realmente tava fazendo um negócio bacana, fazendo a galera se interessar no esporte, cair no gosto do clube. E a Globo simplesmente de putaria, porque tava perdendo audiência no domingo à noite, com aquela merda do Fantástico, eles pegaram o UFC da Rede TV e ainda assim caparam a porra da vida. Totalmente você só viu o quê? Luta principal na TV. A Rede TV não, cara. A Rede TV passava de card preliminar até o final. E isso, porra, fazia você conhecer toda a dinâmica do UFC e dos atletas, cara. O próprio Dana White falou que quando ele veio pro UFC Rio, ele ficou impressionado. Todos os combates do dia. Sim, ele falava, cara, pô, fiquei impressionado porque o estádio encheu logo na primeira luta, tipo, nos Estados Unidos não é assim, nos Estados Unidos só as famílias dos caras vai assistir as primeiras lutas. Depois, sim, quando rola os cards preliminares, fica lota com o povão mesmo. Então, não, a galera acompanhava desde o começo. Isso que o Kenyon falou é costumeiro, tá ligado? A Globo pega programas bons e joga pra, tipo, 2 da manhã, sabe? Não só programas, cara. Não, quem acompanhou 24 horas pela Globo sabe disso, tá ligado? Passava depois, Jô Soares, mano. Puta, era merda, era acompanhar essa época. Era mó merda, tá ligado? Não, eu tenho noção dos cortes. E eu acho que a pior parte da Globo ter posto UFC, do UFC ter passado pra Globo, foi ter posto o Galvão pra narrar. Puta que pariu, foi muito ruim, mano. Os gladiadores do terceiro milênio. Puta que pariu, mano. São os gladiadores do terceiro milênio. Que não deixa de ser verdade, né? Um pouco, mas foi... É, cara, porra, meu bigode. Porra, não, mas não, tem duas coisas, assim. Primeiro que a Globo, ela tem menor preocupação com o produto que não é dela. Mas se o produto tá fazendo sucesso, ela quer pra ela. Ela quer a Libertadores da América pra ela. Só que ela não. Mas se não tiver brasileiro na competição, ela não transmite a final do torneio. Sim, tanto que atualmente eu acho que tem alguém dentro da Libertadores, eu acho que é a Fox, né, cara? Se não me engano, o Fox Sport. Ah, fala, Val. Sim, sim. Inclusive tem um lance muito escroto que o torneio de Roland Garros tava fazendo um puta sucesso na Record, dando audiência. A Globo comprou o Roland Garros pra não exibir o Roland Garros na Globo. Verdade, sumiu, né, cara? Não, e esse era o outro ponto que eu queria não falar. Que a Globo era não exibir a Liga dos Campeões da Europa. Por determinação da justiça, agora eles têm que exibir. Porque eles compraram o direito só pra não exibir também. Eles vão fazer a mesma coisa com o Roland Garros. Só que aí que tá, ô Val, tem uma transmissão porca, né? Que ele só exibe de semifinal pra frente, né? Porra dessas. Assim, eles não pegam os começos do campeonato. Eles calma aí, deixa eu. Ah, fala. Só deixa o Pato depois falar. Fala aí. Não, pode falar. Vai lá. Não, e o outro ponto que eu queria falar é que além da Globo não valorizar o produto alheio, né? Que o UFC não é dela, e a Fórmula 1, etc e tal, meio que é canibal na grade da TV. Porque o caso do 24 horas, eu nem acho que seja essa situação de botar de madrugada. Porque não era um produto que passava, fazia sucesso na outra TV. Mas o caso, por exemplo, de pegar Serginho Grosma, Ana Maria Braga, Jô Soares, um monte de comunicadores que se destacavam em outras emissoras e botar nos horários qualquer nota na Globo, é porque a contratação deles, a primeira finalidade foi tirar das outras emissoras do que colocar na grade dela. Assim. Mas olha só, em relação à Maria Braga, eu até posso dizer que foi até assim, a questão dos horários da Ana Maria Braga foi o problema, foi o Chaves, né? Eu não sei se vocês lembram, quando a Ana Maria Braga foi pra Globo, ela era inicialmente à tarde. Porque era o canal. Era. Ah, tá, eu lembro dela na Record, tarde. Na Record. E na Globo também foi um tempo à tarde. O problema é que o SBT, e eu lembro que saiu no Globo isso, era o Chaves fazendo aquele isso, chutando a bola da Globo com a Ana Maria Braga na dentro. Não, isso aí não era no Globo, não. Saiu no Globo. Isso saiu no Globo. Cara, é jornal deles, cara. E daí? Mas tava falando do problema que a Ana Maria Braga tava perdendo a audiência pro Chaves à tarde. É, da mesma forma que hoje, no período de férias, eles perdem a audiência da manhã pros desenhos da SBT. Não, cara, nem em período de férias, cara. Fim de semana, aquele programa que é o Ed Casa, né? A merda. É no sábado. É que eu falo isso, é o horário que a criança tá disponível. Nas férias e no sábado de manhã. Sim, cara, sábado de manhã a audiência não é deles. O Ed Casa, fala, Albino. Eles podiam chamar de geladeira, que eles pegaram todo mundo que tava por fora da televisão e fizeram hora. É, por isso que é o Ed Casa, né? É de casa. Oh, cara, esse lance de cortar desenho também das emissoras é que pegou, né? Porque eles perderam muito da cota publicitária, porque hoje em dia meio que houve uma proibição, né, de propaganda infantil, não pode mais. E boa parte da grana vinha dessas propagandas publicitárias infantis e que bancava esses programas de matinais, diurnos aí, de desenhos animados. Mas, Walter, é por conta disso que parou de passar. Mas também tem um detalhe do que também, né, Walter? A gente hoje em dia aí tem Netflix, né? Eu vejo aqui o sobrinho da Tati, né? E a Tati, às vezes, cara, liga no iPad e tem vários desenhos no YouTube, cara. Então, tipo assim, tu não necessariamente... Tem a TV a cabo hoje em dia. A molecada vê muito que passa na TV a cabo, que é o tal lá do... Tem a Peppa Pig, que não passa na TV aberta. A molecada hoje em dia quer saber de computador, velho. Tá na frente do computador. Não, tá, mas cagando, não, cara. Brasilzão, cara. TV aberta ainda conta muito. Tem isso também. Mas, tipo assim, eu tô falando que a gente, às vezes, esquece quem é esse Brasilzão também. Mas, tipo assim... essa galera do Brasilzão tá trabalhando, que são pobres as crianças. Mas, tipo, assim, o grande lance também é que tem a TV a cabo, tem tudo mais. Mas, assim, eu acho que o programa da Fátima Bernardes, a Globo tem esse problema também, né? Ela meio que força o telespectador a se acostumar com aquele programa. O da Fátima Bernardes começou tão errado, que tinha... Lembra, a plateia não era expressiva, tinha a coroa do... Tinha gente que... Eles tiveram que mudar totalmente. Se você pega o início do programa da Fátima Bernardes e hoje, eles tiveram que fazer uma remodulação total pro programa chegar ao seu que é hoje. Tem subapresentadores com ela, né? Que sempre tem uns três... Como se fosse um elenco fixo pra dar apoio pra ela. Eu falei isso agora, cara. O YouTube... Inclusive, eu não sei qual era a coluna que eu tava lendo. Se era do Flávio Rico ou do Steiser da vida. Eles falaram que os três primeiros meses de audiência da Fátima Bernardes já garantiriam que o programa dela fosse pra geladeira e que ela não exibisse mais o programa dela. Ela simplesmente continuou por insistência da Rede Globo. Por quê? Porque a Fátima Bernardes tem credibilidade lá dentro da Rede Globo. Só por causa disso. Credibilidade é moda de dizer. Não, olha só, nesse ponto o Mota tá certo, porra. A Fátima Bernardes tem credibilidade sim, cara. Ela passou anos na frente do Jornal Nacional, tá ligado? Não, cara, ela tem, o programa não tinha. Sim, esse sim, era o problema. É isso que eu tô falando, ela tem, entendeu? Sim, cara, você entendeu que quando eu quis ironizar essa credibilidade, você entendeu, você tava querendo ser sarcástico. Não, tem tanta credibilidade que a primeira coisa que aconteceu quando ela deixou de ser jornalista foi a Seara patrocinar o programa dela. Exato. Ela, acho que ela já tava fazendo propaganda pra eles, entendeu? Logo depois não, que ela saiu. Então, não. O cara saiu. Eu lembro que ela fez todo um disclaimer, né? Gente, é que sou apresentadora agora, tô tentando mostrar que agora ela podia anunciar, porque a ética do jornalismo era diferente e tal. Sim. Cara, eu vou te falar a verdade, eu cheguei a ver um pouco esse programa dela na fase, e cara, pra mim não mudou nada, cara, ainda continuou um porre, cara. Puta que pariu. Inclusive, é um outro tópico que a gente tem que... Pode falar, Bigode. Não, eu só ia falar que a gente não é o público-alvo também. Só isso que eu ia falar. Fala aí, Val. Caralho, quem é o público-alvo de escapar? Minha mãe é a única que... É a sua mãe, ô Kenô. É tua mãe. Tá... O caralho é... Cara, você tem ideia, ó. Eu vou falar pela audiência que eu tenho aqui em casa, que é a minha mãe. A minha mãe adora o programa da Fátima Bernardes, diz que é o melhor programa que tem de manhã pra ela, porque ela acha o bem-estar uma bosta, que a Ana Maria Braga tá uma velha gaga, e que ela não aguenta ver nada nas emissoras, que é só a Fátima Bernardes pra ela que presta. Agora, se você tá achando bom, então ela é o público-alvo da Fátima Bernardes. Mas o que eu ia falar antes, Oval? O bem-estar é um programa legal, mano. Eu vi quando tava na academia, tá ligado? É um programa bem... Olha aí o Albino aí. Não, aí, cara, aqui em casa é dinâmica também. E esses programas, eles têm outros meios de se sustentarem, né? A Fátima Bernardes anuncia produtos ao vivo, né? Faz aquele famoso merchan. A Ana Maria Braga, ela não faz uma receita sem um produto industrializado. Então, maneiras fora... Pra não ficar tão dependente só da audiência. Tem outras maneiras de arrecadar e manter o programa. Inclusive, já que a gente tá falando de bem-estar e encontro da Fátima Bernardes, outro fenômeno maravilhoso é a migração de repórteres e âncoras de telejornal para programas de entretenimento. A gente vê, por exemplo, a Fátima Bernardes, o cara que é repórter da Globo, que eu me esqueço o nome dele, que tá no bem-estar. O Zeca Camargo? Não, esse daí é do Ed Casa. Sim. O Andreoli? Tô falando do bem-estar. Não, do bem-estar. O gordinho lá que dança. Cara, eu não vejo essa merda, cara. Eu não sei. Não, mas eu sei de que você tá falando, Walter. Eu sei. É que tinha até a polêmica dele ser gordinho, né? O maluco tá até magro agora. Sim, caralho, não é o Ander Marques. Ele tá falando do bem-estar, porra. Ele não tá falando do Ed Casa. Deixa o viado falar. Fala, Walter. Obrigado por ter me chamado de viado. Então, se você mudar para os outros canais também, você vai ver também o Brito Júnior em programa matinal, né? Hoje em dia. Você vai ver, por exemplo, outros... O Pedro Bial apresentando o Big Brother, cara. O Pedro Bial foi o cara que gravou a queda do Muro de Berlim em 89. Eu falo isso direto, Walter, aqui em casa. Olha pro Pedro Bial falando que não é um maconheiro, maluco. Falando coisa com coisa no Big Brother, eu mando anexo que meu pai vira e fala... Bicho, ele tá ganhando dinheiro dele, cara. Ele tá no foda-se. Ele não quer nem saber se ele viu queda de muro, cara. Tá com 1 milhão dele na conta, acabou, bicho. O cara é muito merda você ver esse tipo de coisa, cara. Tu vê ele no Big Brother? Vê um vídeo no YouTube que tem ele cantando uma música do Festival da Canção na década de 80 da Globo, cara. Caralho. Se... Aí, por quê? É isso aí, cara. A gente tá vendo esse fenômeno cada vez mais crescente de jornalista saindo da seara do jornalismo mesmo, do teleprompter e tudo mais, e partindo para esse mundo do entretenimento. Inclusive, tem até vários outros jornalistas, críticos, que estão falando que isso daí é por conta de um certo empobrecimento do jornalismo e, ao mesmo tempo, dessa tendência do jornalismo querer se aproximar cada vez mais das pessoas, porque a audiência está cada vez mais caindo. Aí o jornalismo tem que agora ser o jornalismo colega, jornalismo moleque. Um grande exemplo disso é o Jornal Nacional, que mudou também. O Jornal Nacional era uma coisa totalmente dura, com o William Bonner apresentando o programa de maneira dura, sentado na bancada, e hoje em dia não, eles apresentam o programa de pé. Hoje em dia ele fala com a Maria Juliana, chama ela de Maju. Ô, Maju, tudo bem? Dá notícia do tempo e tudo mais. Justamente por causa disso. E a zoeira no Twitter, né? Não, a gente não pode esquecer. Calma aí. Jornal hoje, né, cara? O Evaristo, né, cara? O Evaristo. Sim. É o All-Star da internet. É outro. Calma aí. Albino, o que tu ia falar antes que você deixou o Walter falar? Falar. Que pariu. Porra, eu me bati forte. Era sobre o quê? Porra, não sei, caralho. Tu quer falar? É, não tô entendendo muito. Sobre os jornalistas que estão ficando cada vez mais próximos do público. Entre aspas. Eu acho assim, não. Conta aí, gente. Quando tu falar, tu corta alguém, Albi. Não, eu cortei porque ele queria falar, porra. Só pegando que o Walter tá falando, o grande lance também, assim, eu percebo pelo um pouco do que, mesmo às vezes não entendendo, dou uma olhada nos jornais americanos e tudo mais. Os jornais americanos, eles têm essa pegada aí, às vezes, na CNN, né? Você tem um programa de jornalismo mais descontraído. O problema é que, querendo ou não, a Rede Globo, ela montou um padrão, né? Aí, na época do Boni, né? Que era o Boni. Montou um padrão de canal de televisão, né? Você acordava de manhã, você tinha as notícias, aí vinha os desenhos, aí vinha o mais notícia, o esporte, novela. Eles criaram um padrão chamado Padrão Globo, né? E com o advento da internet, a gente teve que fazer o quê, querendo ou não? Teve que dar essa malhada, como o Walter falou. Hoje o William Bonner levanta, fala alguma coisa e tudo mais, né? Tem mais aquele jogo de cintura pra cima, que não pode mais, o jornalismo ele tem que dar aquela mudada, né? Mas o que tu ia falar, Albino? Não, cara, eu ia falar que na época que começou o Big Brother, quem apresentava com o Pedro Biel era a Marisa Hort, cara. Vocês lembram disso? É verdade. Sim. E outra coisa, não só isso que o Big Brother falou sobre o jornal, mas também tem mídias externas, mídias sociais externas, pra que o apresentador se torna um pouco mais próximo do público quando ele faz brincadeiras e tal, sabe? Tipo o Jeff Chat, como falei, sabe? Como eu falei agora, por causa do Evaristo, que se tornou meme na internet, sabe? Não, e o detalhe também, se você pega aí entre a Malhação, a novela e a Malhação, não lembro mais qual é a ordem, porra, você vê, eles botaram um moleque, né, tatuado pra botar algumas notícias do G1. Isso pra Rede Globo já é uma, assim, já é uma mudança. A Mari Palma também, né? Jornal do Hipster, puta que pariu, eu vi isso, eu olhei, caralho, que merda é essa? O grande problema da Globo manipular as coisas, e eu falo depois que o Pato queria falar uma parada. O que, que tu ia falar, Pato? Não, eu explanar um pouco do jornalismo, que antes era bem padrão, né? O Jornal da Manhã tinha aquela cara de jornal impresso mesmo, de papel, pra quem tava se arrumando pra sair de casa. O Jornal da Tarde era pra dona de casa. O Jornal Nacional, aquele mais padrão, né? Que dava aquele tom mais solene, de urgência e seriedade. E o Jornal da Noite, final do dia, pra quem executivo, entre aspas, o workaholic, que chega em casa tarde e só quer ver no dia do dia. E se vocês repararem, depois das manifestações de junho de 2013, a Globo até aumentou o número de jornalismo na grade dela. E outra coisa também, desde o primeiro jornal que abre a programação de manhã cedo, até o jornal Hoje, É tudo ao vivo na Globo. Não, como assim ao vivo? Em caso, questão de bancada? Não, toda a programação é ao vivo. É jornal do Estado, jornal da... Não, mas sempre foi ao vivo, cara. Sempre foi. Tinha desenho. Eu acho que outras coisas intercaladas. Ele tá falando que a programação inteira da Globo hoje em dia é praticamente ao vivo, com exceção das novelas. Ah, isso. Até o jornal hoje é tudo ao vivo. Porque... Mas o jornal hoje sempre foi ao vivo, cara. Isso que eu tô falando. Não, eu não tô falando do jornal específico. Eu tô falando que agora eles colocaram todos os programas ao vivo. Sim, até o jornal melhor... hoje. Eu acho que o melhor exemplo. Para não perder a relevância para a internet. Sim, eu acho que o maior exemplo disso aí, que você tá falando, foi a mudança do próprio video show, né, cara? Que agora é ao vivo, é interação com o Twitter ao mesmo tempo, é rodízio de apresentador. Tipo, a única coisa eu acho que não é ao vivo no video show, algumas matérias, né? Sim. Porque não tem como. E eu disse ainda algumas, porque tem muita coisa que é feita ali na hora. Mas aí. Realmente tá tendo essa mudança. Ô, Kenô, você pegou um ponto que é legal. Cara, o video show. Se você vê, ele é um programa pra falar sobre a Rede Globo. Sim, e se você parar pra pensar... É, não, sim, mas só que no passado, se você parar pra pensar, era útil. Útil, entre aspas, ter... Porque você não tinha tanta revista de fofoca, você não tinha internet pra falar os bastidores das coisas. Hoje em dia, cara, você vê a Globo mantém o video show ao vivo, não sei pra quê, só pra dar emprego pra alguém, cara. Porque eu vou dizer um coisa pra vocês... O programa é uma bosta, podia substituir por outra coisa. É aquilo ali. Os jornalistas de credibilidade têm acesso a algumas coisas da Globo, mas só a Globo tem acesso a mais coisas da Globo. Então, essa é a importância, talvez, do video show, cara. Porque o video show é algo mais. E esse lance de colocar o video show ao vivo é mais ou menos o que o Pato tá falando, para pegar a instantaneidade da internet. Porque a internet, ela tá o tempo todo... mandando notícia atrás de notícia. E um programa ao vivo pega aquelas notícias e noticia também, no mesmo tempo, naquele mesmo instante também. O grande problema aí já passando para até outras coisas, que a gente falou que é falar da TV em si, né? Mas a gente tá pegando mais a questão da Rede Globo, porque, querendo ou não, ela seria ali o sol das emissoras de televisão. Mas tem um problema aí que a Globo faz e muito, e eu acho que acaba não crescendo durante as coisas, que são as questões das novelas, cara. Eu não sei se vocês lembram, né, mas... Eu vou ter que ler isso. Servia pra ver o pai do Bigode nos bastidores ali. É, meu pai apareceu nos bastidores. Vou deixar rolar agora. Meu pai trabalhava na Globo, ele apareceu umas 3 vezes e na novela, que eu sempre zoou ele, que entrava e falava, não tem ninguém lá em cima, e acabava. Tava precisando de alguém pra botar, eram os irmãos Coragens. Precisava, não, põe ele aí, põe o camareiro pra trabalhar. Aí ele entrava com a cara de mal, subia, não tem ninguém aqui em cima. E voltava e acabava sendo. Aí, o grande lance que é assim... Era tipo a Sabrina Sato, né, naquele Porto dos Milagres, que ela fazia uma pontinha com prostituta, né? Sim. Figuração. Agora, porra, não faz o rir, caralho. O grande lance é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, cara, mas nem sempre a Globo foi a top de novelas, como o SBT já produziu novelas boas. Não era aquela coisa que você vê que é cenário de estúdio. Eu tava relembrando aqui, né, até que eu tava vendo, tinha uma novela muito boa na rede, no SBT, e os atores faziam essa rodada, né, entre as emissoras, não sei se era um acordo e tudo mais. Porra, As Pupilas do Senhor Reitor. Foi uma novela muito boa do SBT, eu lembro dela vagamente. Tinha Débora Bloch, tinha o Albiel. Sabe por quê, Bigode? Sabe por quê? Porque boa parte dos autores dessas novelas, o Walter Avancini, Benedito Rui Barbosa, Eu me esqueci o escritor agora dessa novela recente das 6, o Eita Mundo Bom, que até fez aquela minissérie. Acho que quem escreve Eita Mundo Bom, sabe o autor? A Tati não lembra, então segue aí, depois você fala, Val. É porque esses autores, eles escreviam essas novelas na SBT. Aí a Globo foi lá, comprou eles, e agora estão, né, na Globo. Não, e aconteceu muito na Manchete, né? Porque a Manchete abriu aqui o Wikipedia, o Pantanal era o Benedito Rui Barbosa. Sim, pelo que eu tô vendo, essa aí que o Walter tá falando é o Valci Carrasco. O Eita Mundo Bom é o... Valci Carrasco, exato. É, tinha na Manchete, Mandacaru com Dias Gomes, que era Um dramaturgo famoso também. Cara, na verdade... Que é o Chica da Silva. Sim, foi a primeira novela com um protagonista negra. Sim, eu ia falar dessa agora, cara. O Silvio Santos, ele há pouco tempo atrás... Eu acho que já faz um tempinho, já. Ele fez de novo... Ele comprou duas novelas da Manchete, né? O Pantanal e Chica da Silva. Meu passou mesmo. As duas, cara. E ele conseguiu, na raiva, Zé Trovão também. Sim. Ah, sim. Teve, cara, ele conseguiu acompanhar uma parte da audiência da Globo. Fala, Robin. Ele ainda mandava aqueles manobrão, viu? Quando ele foi passar... Quando ele foi passar essas novelas, deu merda, porque essas novelas eu não deixo. Tinha uma parte da Globo, e elas não gostavam, cara. Não gostaram, viu? O Chico da Silva, ele teve que jogar pra mais tarde. Depois, inclusive... Veja, após a novela... Eu queria parar esse podcast pra gente pensar mentalmente na Adriane Galisteu pelada em Chica da Silva. Let's go straight to number one. Mulher. E Titi Olina também, que fez parte da novela, né? Titi Olina, velho. Não, quando vocês falam em Titi Olina, eu só me lembro daquele vídeo do Datena pegando no peito dela e caindo. Porque tem um grande lance aí, que é o seguinte, a Globo criou uma mítica que ela tá tendo esse problema agora e fudeu com muitos atores aí, que assim, o grande lance é você ser o ato, tá bom, fui censurado. Porra, mano. Desculpa aí, pessoal, eu tô gravando no carro. O grande lance é o seguinte, a Globo ela criou uma mítica, há um tempo atrás a Globo ela tinha contratos vitalícios com os atores. Ela contratava o cara e ele ficava lá e ela usava ele, não usava o caramba 4. E isso criou um próprio problema pra Rede Globo. Em vez dela deixar, e o que seria legal pra todo mundo, rodar esses atores, pô, até os autores de novela, porque aí eu vou falar de uma pessoa que é interessante falar agora, que é do Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso, ele falou uma coisa na Jovem Pan, lá no programa do Pânico, muito interessante. Ele, ali com a Grande Família foi um porra, acho que foram o quê? 12 anos ou mais, né? Foi um bom programa do começo ao fim. Foi um bom programa. Era um programa que, se você parar pra pensar, é o seguinte, lá fora, né? Vamos pegar o exemplo de Friends aí. Cara, a série fazia tanto sucesso que teve uma época que os caras estavam ganhando 1 milhão, tá entendendo? E, assim, não tô falando que o Pedro Cardoso deveria ganhar 1 milhão, mas, assim, ele ganhava direitos sobre isso e os outros caras podiam fazer outras coisas. Cara, pelo tamanho da audiência que tinha a Grande Família, tipo assim, os atores eram tratados como assim, ah não, vocês ganham esse salário aqui, foda-se. Oi, quem ia falar? Walter, saiu baixo, fala. Não fui eu que ia falar. Não. Eu vi um negócio tremendo ali, pensei que alguém ia falar. Então tipo assim, você não vê o reconhecimento disso, cara. Tipo assim, com o DVD e o Caramba 4, foi uma série que ficou um bom tempo no ar e não foi tratada bem. Ele não foi tratado bem como ator. Aí eu também não vou entrar em alguns méritos, porque eu não vivia nos bastidores de lá. Mas só pra finalizar aqui, por que eu falei do Pedro Cardoso? Que era em relação a isso. Se a Globo não ficasse com essa frescura de o ator é exclusivo meu, ele não pode falar pra certas emissoras, ele não pode falar isso, que tinha muito disso, a gente via muito isso no Pânico ali no começo, o cara não pode falar, pô, você ia ter uma rotatividade de programas, às vezes, melhor em outras emissoras, né? Você ia ter mais conteúdo na televisão e a TV aberta poderia ser muito melhor. Mas o que a Globo faz? Ela se mina e se blinda. Não é à toa que a gente... Fala. Por que o Saturday Night Live não deu certo no Brasil? É o quê? Por que o Saturday Night Live não deu certo no Brasil? Saturday Night Live. Sim. Eu acho que falar do Saturday Night Live é foda, porque ele tem vários porém dentro da grade. Tudo bem, o quê, pô? Pior que não é nem só essa questão também, é qualquer coisa, em qualquer mídia, em qualquer canal. não se pode, um ator da Globo não pode falar com outro canal por conta da questão contratual, porque já tem no contrato deles que eles não podem falar com alguns canais. Mas, ô Walter, a questão não é nem só o autor, vamos lá. A Ivete Sangalo, até onde eu sei, ela não pôde, ou a Cláudia Leite, eu não sei quem é, vou dar um exemplo, não pôde ir no programa da Xuxa na Record porque tava apresentando o programa na Globo. E se bater de frente com a Globo, aquele cantor, aquele aquilo, não vai mais crescer. Não vai mais crescer. Tá fudido. Ele não, é o grande aí que tá. Atualmente isso tá mudando, cara. Você tá vendo principalmente... Muito pouco. Ah, mas aí que tá, Bigode. A mudança não rola assim de uma hora pra outra. É questão de novela e ator. Teve há pouco tempo, teve um êxodo foda de neguinho da Globo indo pra Record, cara. Por exatamente por isso aí que tu tá falando. Mas ainda falta uma coisa pra Record. Faltam os bons atores. Atores não. Faltam bons diretores. Faltam bons escritores. Roteiristas. Não, mas vou dar um outro exemplo. É um case bem isolado, né? Mas o Porta dos Fundos, todos eles são pessoas que trabalharam de alguma forma na Globo. Sim. Já estão largando também. O Porchat, ele foi pra Record agora. Foi pra Record, fala, o Bento. Não, e nem precisava ir pra Record, já tava bem só com Porta. Foi ganhar. Sim, demais, sim. Fala, o Bento. Quando teve esse êxodo dos atores pra Record, foi quando a Record começou a perturbar a Globo em relação à audiência. Porque algumas novelas, nego dizer, estão até melhor da Record, sabe? Os Mutantes, sacanagem. Não, o problema é que a Record também não respeitava o telespectador. Ela botava a novela. Cara, às vezes nem a novela era melhor. Às vezes a novela dava mais audiência e ia ver, a novela era uma merda. Tipo os 10 mandamentos, cara. Os 10 mandamentos não tinha. Não tinha. Para que 10 mandamentos tinha até o Albino tá falando quando ela começou a injetar dinheiro. Exato. Quando começou, porra. Não, agora não. Ah, cara, nessa época eu. Ela fez uma nova Escravizaura que fez bastante sucesso. Porra, isso aí repisou. Escrava Mãe. Não, Escrava Mãe é agora. Ela fez uma Escravizaura, um remake. Cara, vira e mexe, eles repetem esse remake, cara. Esse remake realmente deu uma. Foi o que deu moral pra Record pra conseguir contratar mais gente e tal. Aí depois eles fizeram mais umas duas lá, teve um que se passava na favela, que também foi bem elogiada, e aí depois disso veio só aquele padrão de novela mais ou menos. Padrão bíblico de novela, assim. É, o grande problema é que vem aí, olha só, o Adnet vai começar um programa, né, ali meio que já pra introduzir, acho que ele no lugar do Jô Soares, né? Oh. Adnight. Até que eu gostei do nome. Você vê, ele não é muito de fazer isso. Vai ser a cópia do De Noite. Do De Noite, né? Vai ser uma cópia do De Noite, mas é aquilo. Mas o Lenny Show, né? Mas aí que vem um detalhe, olha só. A Globo, qual é o grande problema? O De Noite, ele acaba se garantindo porque ele traz convidados internacionais e o caramba 4, mas qual é a vantagem de você ter um programa de auditório na Globo? Cara, o problema, ou não, todo mundo quer ir na Globo. Até outros artistas querem na Globo, porque é o que acontece que eu tô falando. Você vê, a Anitta ainda tá em alta, porque ela virou a menininha dos olhos da Globo também. Ela tem um programa multishow e tudo mais. Eu já acho que a grande bosta é que os outros artistas das outras emissoras não vão, porque a Globo também tem um outro problema, que é tipo, se você trabalha na Globo, parabéns. Agora, se você não trabalha, você não existe, cara. Essa que é a meta. Sim. Não, e tem outra coisa. Esqueçam Danilo, gente, Rafinha, esses caras todinhos que estão aí em outras emissoras não vão aparecer na Globo. Só vai aparecer o pessoal da Globo e o pessoal que for de gravadora e tudo mais. Sim. Só que aí é que tá, volta aí que é uma parada, porque isso aí é só no canal de TV aberta da Globo. Por exemplo, nos canais de TV fechados, tipo Multishow. Esses caras, eles vão de boa, cara. Tinha até pouco tempo esse programa que era com o Porchat e com a Tata Werneck. Porra, cara, foi lá Silvio Santos, foi... mas quem, cara? Do SBT. Silvio Santos foi? Não, viajei. Ai, que burro, dá zero pra ele. O Carlos Alberto de Nóbrega, ele foi. Acho que o Celso Portioli, ele também chegou aí, cara. Teve uma galera de outros canais que foram lá nesse programa. Só que aí é que tá... Como você abordou. Agora, no canal principal, realmente tem essa imagem da galera ir aparecendo a Globo. Acho que foi até um milagre terem mostrado o Carlos Alberto lá no video show, quando ele fez a participação lá naquele programa. Mas lá, aí, o Tá No Ar na TV. Mas, tá aí, no ar? Que, mas, É, mas aí é o que eu digo, você vê como é que, assim, tá a audiência. Imagina se, assim, aí voltando que o Albino levantou, eu concordo com ele. Porra, o Saturday Night Live lá nos Estados Unidos, ou em... ele passa, você tem uma gama de pessoas que rodam um programa, quem tá em alta e tudo mais. Aqui na Globo, cara, imagina, você tá na Rede TV e de repente você aparece lá o, porra, Antônio Fagundes no Saturday Night Live. Cara, seria genial, cara. Você tá entendendo? Mas assim, os outros... Eu acho pô, meio errado vocês usarem o Saturday Night Live. É um problema que ele veio cheio de problemas. Não era um, querendo não, um formato de programa como o Saturday Night. Ele tá falando mais do formato americano, cara. Vamos lá. Um exemplo. O Saturday Night Live é um programa que ele todo episódio tem um artista novo. Como é que você vai fazer isso? Sim, isso aí eu sei, cara. Se você não tem uma empresa que tem um monopólio dos maiores. Só que aí que tá o Paulinho. Pro estilo do programa do Saturday Night, cara, querendo ou não, o público brasileiro ele ainda não tava muito acostumado com esse esquema de humor, cara. Querendo ou não, é um programa que é assim, não vai. Vou pegar um outro exemplo pro Keno assimilar direito. Eu vou pegar o Late Show de lá do Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, ele de vez em quando ele faz uma gravação do Movie the Movie, que ele chama todos os atores e artistas de Hollywood, mais o pessoal da televisão, para fazer uma paródia de filmes, assim, dos filmes, dos clichês de filme. No Movie the Movie que ele fez, apareceu a Oprah. A Oprah é de um canal que é o oposto dele. Entendeu o que eu tô falando? Não, isso não, daí aconteceria jamais se fosse na Rede Globo. Não, cara, por exemplo, Marcela Diné apresentando e o Danilo Gentili aparecendo, fazendo participação especial. Não ia acontecer isso. Ô, Walter, exceto se os patrocinadores pedissem, como foi com o Faustão e o Gugu. Pra demonstrar que ele tá ali, ó, que realmente junta Brasil é pra valer, nós apresentamos... Augusto Liberato, Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão, grande Faustão, fala aí, tudo bem? Nossa! Ah, foi o negócio da mestre. Caralho! Junta Brasil! Caralho, é, assim, só assim pra... Porra. Então, mas é só assim pra acontecer isso, é quando entra o dinheiro. Só que aí, de novo, eu entro no negócio, vocês falaram do Danilo. Porra, no Danilo Gentili já no SBT ele apareceu na porra do Multishow. É o que eu tô falando, essa blindagem é só na porra do canal principal. Não, então, mas não, é mais da Globo com as outras do que as outras com a Globo. Sim, sim. Mas então, é isso que eu tô falando. Sabe o que acontece? O problema é a Globo, porque na Record, na Rede TV, no SBT, assim, se não tiver frescura, a galera tá liberada pra ir. Tá entendendo? Porque assim, mas o grande problema é o seguinte: infelizmente, os atores mais famosos, as pessoas mais famosas, estão na Globo. Tipo assim, tu nunca. Eu não quero nem dizer nunca, só pra ter esperança aí. Tu não vai ver o Danilo Gentili. Você vê, depois que o Pedro Cardoso saiu, apesar que eu não sei se ele fez porque ele quis, ou porque ele também quis falar e esbravejar o ódio dele. Você nunca que viria o Pedro Cardoso antes aparecendo. Cara, ele foi no programa do Gugu, na Record. Ele foi na Jovem Pan. Eu não sei se... Eu não lembro agora se ele foi no Danilo Gentili. Eu acho não, que ele... Não, foi não. Eu acho que não, foi não. Foi sim, foi sim. Foi? Então, tu nunca que veria... Tu nunca que vai ver o Antônio Fagundes, se ele não sair da Globo, dando entrevista num outro canal. Sem ser assim, programa de fofoca. Com os caras do Cacete do Planeta, né? Que acabaram o contrato, aí eles começaram a aparecer, né? É! Porque, tipo assim... Esse monopólio da Globo acaba sendo ruim pra ela mesmo por um único e simples motivo. Além de você não ver novos atores aparecendo, né? Ela acaba que depois, tipo assim, se você não é mais da Globo, você não dá mais audiência pra ninguém, ninguém te contrata. A culpa pra mim disso também é dos próprios atores, que nunca perceberam que isso ia ser ruim pra eles mesmo. Que você vê aí, vou dar o pior exemplo, fala, Walter. Inclusive, tem até um vídeo da década de 80 que é o Jô Soares recebendo o troféu imprensa, falando que basicamente o Boni tava se esforçando para tentar acabar com a carreira dele, porque as propagandas dos shows deles não estavam sendo exibidas na Globo e ele também não queria que as propagandas fossem exibidas em nenhum canal do show de stand-up comedy dele. Olha que bizarro, cara. Ele até chegou a ler uma carta criticando o Boni por causa disso. Porque na época a Globo tinha esse poder de propaganda do humorista que era da casa, que foi pra outra casa, não passar nem na Globo e nem em lugar nenhum. Olha que louco. Sim, ela... Por exemplo, se o Celso Portioli fizesse uma propaganda de shampoo, a Globo não deixava passar, mesmo que fosse da sei lá, do Colgate, né? Não é que é uma propaganda do SBT na Globo, é uma propaganda do Colgate na Globo, ela não deixava. É, o que é bizarro, né, cara? Que há pouco tempo aí, se você bobear, de vez em quando passa, cara, uma propaganda. Porra, até fiquei impressionado quando eu vi. Tá telecendo? É, até descendo na Globo. Cara, tipo, porra, que caralho é esse? Aconteceu mesmo? Sério, cara? Sério? Você vê, cara. Mas aí que tá agora, com a... Tá todo mundo perdendo anunciante, a emissora mais sustentável virou o SBT, porque o SBT nunca teve anunciante. Os anunciantes sempre foram as próprias empresas do Silvio Santos. Sim. Daqui a pouco a gente vai ter no meio da Globo, a gente piscando Jequiti. Jequiti. Porra, ia ser engraçado. Te pagou 2 milhões pra você, na hora da novela, dar uma piscada do Jequiti. Capaz de aparecer no canal, isso aí. É. Até... piscar é muito engraçado, tu pagando. Até esse lance do futebol que a gente falou que a Band parou de passar, porque ela tá sem dinheiro. E isso também prejudica a Globo, que agora a Globo não tem como amortizar o investimento que ela fez no futebol. Então ela tá procurando outras emissoras pra fazer a subcompra dos direitos pra ela. Porque aí, senão ela vai ter que arcar com o valor inteiro. Vocês acham que isso também, assim, eu não sei como é que é lá fora, é falta de ter mais canais de televisão? Que querendo, vamos lá, o top é a Globo, depois vem ali o SBT e a Record brigando junto com a Band, mas geralmente o SBT se dando bem também, né? No passado foi mais. Vocês acham que isso é falta de mais emissora? Porque tipo que assim também, o foda é o seguinte, eu acho que o que sustenta a Band aí, o que, e acaba sendo errado porque ela doa mais do porcento de que ela pode... É a questão de... Você também tem na televisão brasileira aí, mais na Band e na Record de madrugada, né? Na CNT e na Rede TV, a enxurrada também de igreja fazendo programação, né? Você já acha que eu acredito, Bigode, que seja a questão de grana. Quem tem o maior monopólio da comunicação no Brasil é a Rede Globo. Inclusive, em 93, quando lançaram aquele documentário Muito Além do Cidadão Kane, mostra basicamente o quanto de porcentagem que a Globo tinha de exibição no país inteiro. Eram cerca de 98, eu acredito que já deve ter diluído esse valor, com certeza. Que era 97, 98% dos aparelhos ligados na Rede Globo. Assim, 24 horas no ar, 97, 98% dos aparelhos. Eu acredito que deve ter diminuído, mas não deve ter diminuído tanto assim. E por dar mais audiência, acaba chamando mais patrocinador e acaba se injetando mais dinheiro na emissora. Aí fica aquele monopólio. Enquanto as outras emissoras que não têm esse retorno financeiro do... A gente acabou de falar, por exemplo, da SBT. SBT não tem patrocinador. O próprio patrocinador é a SBT, é o Silvio Santos, né? As outras também sofrem desse mal. O Masterchef, se eu não me engano, até ele se estabilizar, ele não tinha patrocinador. Sim. O Agora é Tarde, do Danilo Gentili, também até se estabilizar e virar o que ele virou na SBT, ele também passou um mês sem patrocinador. Aí vocês veem que é uma questão mesmo de investimento, de grana. Sim. Ah, e tem a questão de como começou tudo isso, né? A Globo, a emissora, já tinha um jornal Globo, ao contrário dos Estados Unidos, que só pode ter uma empresa atuando num tipo de mídia só, aqui pode a Globo pode ter jornal, rádio, TV, etc. Então, a Globo começou em 65, né? Um ano depois da ditadura. Teve incêndio em arquivo da Record, sim, em outras emissoras. Não, acho que teve. Até fala no nesse documentário que o Walter disse. Se eu não me engano, acho que teve também, o Pato, incêndio no arquivo da Globo. Acho que tem até aquele camarada, aquele velhote do esporte. Na verdade, foi uma foi um incêndio que teve. Sim, tipo, tem até aquele coroa, enfim, lá. Ela nasce na ditadura. E outro fator também é as concessões de TV que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente teve um ministro de telecomunicações do governo Sarney, que era o ACM, e ele que distribuiu as concessões, e os principais cacifes do país são retransmissoras da Globo. Mas aí, se a gente começar a falar de mais emissoras, vai estar sob discussão do governo, tá ligado? Porque é o mesmo problema, porque você não tem mais operadores de telecom no Brasil, sabe? Tudo vai voltar para essa composição de governo, aí vai acabar dando uma rola, sabe? Isso aí já é outro assunto. Sim, mas é o que eu falo, tipo assim, olha só, o grande lance é que eu não sei se falta também mais canais de televisão, né? Ou é aquele negócio, a Globo fez tanto monopólio, que tipo assim, é o que eu falo, você tem aí, querendo ou não, a Band vendendo horário pra igreja, cara, e vendendo mais do que pode. Pô, podia tentar o foda é que a Band não pode, né, ou não se investe, pô, produzir uns programas legais, outro tipo de programação. Acho que a galera também tá tão acostumada a ver só Rede Globo, que ela não consegue ver outra coisa em outro canal. Acaba acontecendo isso também, né? Não tem outros canais produzindo coisas legais. Você vê o SBT aí, vai com aquelas porra daqueles programas lá, Máquina da Fama, o Caralho é 4, você, porra, tem que se criar um conteúdo melhor, porque acaba que você gera mais emprego, cara, porque são sempre os mesmos programas na televisão, você não se renova, você, porra, é muito complicado, é assim, fica muito complicado mesmo. Enquanto lá fora você tem uma geração de coisas sendo criadas, séries de TV com qualidade decente, desenhos para adultos, programas de entretenimento legais, né, aparentemente, a gente não tem quase isso aqui, né, você vê, de novo, hoje é domingo, tá passando aí, se você zapiar rapidinho, empresta o controle aí, eu, Tati, não vai me emprestar, se você zapiar agora a televisão, você tá passando, ela vai emprestar agora, se você zapiar rapidinho a TV, eu vou ver aqui, ó, tá passando o Fantástico, apesar que é ano de Copa, né, de Olimpíadas, aí vai passar uma encrenca na Rede TV, que é tipo um pânico, que só passa coisa da internet, só passa isso no programa todo e pegadinha, e depois tem um programa do João Kleber Show, né? Aí você vai pra... Caralho, aí você vai pra Band, tá passando pânico na Band, depois... Depois passava aí a questão do... Aquele roda... Tipo um Roda Viva, que eu acho que canal livre. Aí você vai pro SBT, tá passando o programa Silvio Santos, depois Conexão Repórter, você vai pra Record, você passa Domingo Espetacular. Tipo assim, você não tem uma coisa diferente. É praticamente os mesmos moldes de programa, tirando o pânico na Band, né? É, você tem os mesmos moldes de programa e você não tem um conteúdo diferente, uma coisa mais, sabe... É complicado, cara. E você que surgiu pra imitar o Fantástico, né? E o Encrenca que surgiu... E agora o pânico tá correndo atrás e tá virando uma espécie de crica também, né? É. Porque, detalhe, só rapidinho, Pato, antes de você falar, esse encrenca tava ganhando audiência do pânico. Fala aí, ô Pato. A questão, isso, sua indagação podia servir até os anos 2000, mas eu acho que agora a questão é dinheiro. A TV é um meio decadente por que tá com o mesmo modelo de negócio antigo. Preencher uma grade de programação virou um ônus. Antes você tinha um monopólio de único meio de exibir um conteúdo audiovisual, era a TV. Hoje não, cara. Tem ver o Porta dos Fundos. Com vídeos de 3 minutos, ele consegue ser sustentável. A Globo agora tem que preencher 24 horas de programação. Ficou oneroso para eles. Ah, beleza, vamos lá. Eu não discordo de você, eu não sei como é que funciona a questão dos contratos aí, mas vamos lá. Tira a porra da Malhação, que metade daqueles atorzinhos de merda eles não ficam. Põe uma série aí que eles comprarem. Tira a Malhação e coloca o Flash lá no horário. Vamos ver se dá certo. Colocar essas séries não vai dar audiência. Essa é a questão. Não, sendo a que é, ainda dá audiência. Sim. Mas é o que eu tô falando, Rafa, nunca foi testado. No passado dava. Aí que tá que a gente entra naquilo que a gente falou no começo. Querendo ou não, o público, é o público padrão, né? Vamos botar o público civil, tá acostumado com aquele padrão da Globo. Tipo, querendo ou não, o Malhação é o sinal de que começou o horário da novela. Assim. Tem outra, Bigode. Tu tem que pensar que a cabeça do público nos anos 90 era outra. Hoje em dia a cabeça... O público é outra. Eles estão fazendo pro público que é classe C, classe D, então, basicamente. Beleza. Então vamos lá. Eu vou reargumentar, tá bom? Por que não melhora então a porra da Malhação? Cara, aí não é. É o grande. Aí você quer também ter resposta pra porque tudo. Não, eu sei, porque tipo assim, você vê que a Globo acaba botando alguns atores cabide de emprego ali também, cara. Vamos jogar, tipo assim, jogar a Dani Suzuki, cara, pra fazer Malhação. Aí tô eu esses dias apiando a TV a cabo. Sabe quem vai ser jurado daquele X Factor? Que eu não sei onde que vai passar. Uma menina que fazia, ela fazia até pouco tempo, é Fernanda alguma coisa, Fernanda Paz Leme, eu acho também, fazia... Não, tá naquele lado de banda, ela... É então, X-Factor. Não, X-Factor vai... Não. A versão brasileira, eu acho que é da... Eu tô confundindo o Fernanda Paz Leme com Fernanda Lima, porra. Não, e é Superstar. Olha aí, ó. Não, Fernanda Paz Leme, ó. Porra. Não, Fernanda Paz Leme tá X-Factor, cacete. Fernanda Lima tá no Superstar da Globo. É disso que eu tô falando, filho da puta. A garota... Você... Eu não confundi nada, quem falou foi o Kenô. Aí esses dias a garota tava na Rede Globo, do nada, bum, a Globo é assim, sabe? É, do nada, pô, você vê aí, cara, papo sério, atores bons, às vezes, no, fazendo papeizinhos aí, eu vou dar um exemplo. Eu vi a sessão de terapia, né, aí botaram esse cara do Eta Mundo Bom pra fazer umas novelinhas, e agora não deram ainda um papel decente pro cara fazer, mostrar o potencial dele. Eu acho que ainda falta isso, cara, tem muito ator aí que pode trabalhar bem, tem muito programa que dá pra ser desenvolvido. Tu acha que não tem muita gente que leva programa pra Rede Globo? Os filhos da puta que não querem sair desse padrão, cara, também, de esse horário é isso, esse horário é isso, vamos manter. Porra, cara, a internet tá vindo aí. Cara, mas eu acho que nenhum ator tem pretensão de desenvolver um puta papel em novela. No máximo uma minissérie. Ele vai buscar isso no filme, no teatro, em outros meios. Olha, eu vou... Calma aí, volta. Fala, Almino. O próprio Tá No Ar. Pensa quando que numa Globo de 3, 4 anos atrás o Tá No Ar ia passar? Nunca, maluco. Sim. E é o que eu digo, é um programa decente, cara. É um programa bom. Mas fala aí, Valdo. Não é aquele lance de, eles até estão tentando mudar um pouco a casinha. O Albino falou, por exemplo, da questão do Tá No Ar. Eu vi uma entrevista do Cláudio Manoel, um dos cacetas, falando que há 12, 13 anos atrás, uma piada que o Tá No Ar tá exibindo agora não era exibida no Cacete Planeta. E eles estão tendo uma puta liberdade lá. Não só o Tá No Ar também, mas tu vê, por exemplo... A Globo produzindo novelas assim, fora do horário. Teve agora essa liberdade, produzir séries também, tipo essa que vai passar agora, que é Justiça. Tava um tempo atrás anunciando o Supermax, que ia ser uma série de TO da Rede Globo, se não me engano. Eles até estão tentando fugir um pouco da casinha. Só que eu ainda acho que eles não se encontraram. Sim, porque acaba que essas séries ficam no ritmo de novela, cara. E tem que perder esse ritmo de novela. Porra, o próprio esse Zorra Total teve uma reformulação. Cara, eu tava vendo no Viva o Zorra Total no início. Não, ficou ruim, bicho. Ele ficou até desistindo, mano. Sim. O Zorra Total era um programa totalmente diferente, cara. Eu tava vendo o primeiro Zorra Total mesmo. Passava, eram quadros grandes. Apresentava sempre um ator diferente pra um palco fictício. E, tipo assim, tinha um bloco do Escolinha do Professor Raimundo, um bloco de não sei quem, um bloco de não sei quem lá, e acabava o programa. Não, e era pra pegar fatia de mercado da Praça Nossa. Sim, também. Era sábado à noite, né? Personagem específico, né, cara? O grande momento era o cara falar o bordão dele e acabar a porra do quadro. Era isso. Hoje realmente. Agora os outros Porta dos Fundos, né, basicamente. Sim. Porta dos Fundos, sim. Aí eu te falo, né? Imagina se tivessem aproveitado Marcela Diné na época, essa galera aí que era de lá. Né? É isso que eu falo, acho que o problema. Tá a Dani Calabresa no Zorra Total. Inclusive, sim. Tem até um sketch dela massa, que é a nova loira do Trust, que imitando a Cláudia Cruz lá, a mulher do Eduardo Cunha. Caralho. Mas é isso aí, a gente tentou fazer um panorama, né? Eu vou pedir depois de eu falar, fazer um pequeno monólogo, vocês falaram o que vocês acham, né? A gente fez aí um pequeno panorama do que a gente acha da televisão brasileira, foi um pouquinho zoneado, dá pra fazer uma segunda parte desse aí, né? Quem sabe, como depois eu até vou falar agora aqui, vou botar na rabuda, da gente fazer uma segunda parte daquele do Porradaria, que ficou faltando muita coisa pra gente falar, eu acho que foi um cast maneiro, né? E fazer uma pergunta pra vocês, a televisão aberta ainda tem como mudar, né, fazer uma coisa legal, fazer programas legais, ou essa coisa aí vai demorar ainda um pouco, ou vai ficar nessa aí, começando pelo Walter Supermercado? Olha, tem como mudar se eles derem mais liberdade para as pessoas ali dentro, mais liberdade para os roteiristas. Eu acredito que a televisão não vai ser extinta, nenhum outro meio de comunicação foi extinto por causa de um novo. O telefone não foi extinto por causa da internet, o correio não foi extinto por causa do telefone, e a televisão não vai ser extinta por causa da internet. Eu acredito que há modos, inclusive, de juntar as duas mídias e interagir uma com a outra. Só que aí vai depender um pouco dessa abertura de cabeça, essa mentalidade um pouco mais aberta, que eu acho que a Rede Globo, não só a Rede Globo também, mas as outras emissoras de televisão ainda não têm. Elas estão começando a caminhar para mudar, mas ainda são aqueles passos de bebê, estão engatinhando. Mas acredito sim que tem uma maneira de mudar. Basta dar liberdade. E é isso aí. Kenô? Cara, eu tô nessa aí com o Walter, eu acho que só tem a acrescentar o que o Walter falou aqui. Cara, já tá ocorrendo as mudanças, querendo ou não, como a gente falou aqui no próprio podcast, cara, você vê que pelo menos a própria Globo, ela já começou a alterar padrões de certos programas, como a gente falou do show, mudança de certos horários, pô, próprio aquele mini jornal do que tem entre o bloco da novela, pô, já tá lá um hipster lá todo tatuado, barbão, e toquinha. Então, cara, realmente não vai ser extinto, o que o negócio que vai ter realmente é essa adaptação que o Walter falou. E já tá dando pra perceber esse tipo de coisa acontecendo, cara. Isso só vai ampliar ainda mais. Talvez até chegando nessa tal liberdade criativa que o Walter falou que deva ter, ao qual em alguns programas já estão tendo. Como a gente acabou de destacar agora, o próprio Zorra Total teve uma total recapitulação fazendo certas piadas que antes você nunca veria no Zorra Total. Nem, acho que nem no Cacete Planeta, né, cara? Por exemplo, foi até há pouco tempo, até o Bigode até repostou ela no Facebook dele há pouco tempo, que aquela piada pegando aquele caso trágico lá da menina, né, que foi estuprada por Sacari, eles fazendo um paralelo com a questão da crucificação de Cristo, né, cara? Porra, aquilo ali, você nunca veria isso na Globo, pra começar na Globo, e no Zorra Total, né, cara? Tipo, quadro de abertura do Zorra Total. Então, cara, pra mim já tá indo e essa mudança vai continuar ocorrendo em passos largos, cara. Pra não virar um veículo. Um veículo Albino. Ultrapassado. Pode ir. Albino Moreninho. Cara, o problema da TV aberta é que, por ser mídia de massa, é muito complicado mudar muito, tá ligado? Aí volta a discussão lá do Malhação, de mudar e parará, tá ligado? Tá mudando. Tá ligado? Mas não vai ficar muito diferente do que a gente tá vendo hoje em dia, não, cara. Pelo menos eu acho isso. Pato? Eu acho também que a TV, pelo menos na nossa geração, não vai acabar. E também não vejo que vá melhorar, assim. Pelo contrário, eu acho que a internet rouba muita publicidade. É um desperdício muito grande para anunciante fazer um anúncio difuso na Globo, quando poderia fazer um concentrado muito mais barato na internet e tal. Eu acho que as TVs têm que se adaptar em fazer formatos de programa baratos, aproveitar que a internet ainda não é competitiva em transmissões ao vivo, E fazer produtos também que tenha cauda longa, que possa faturar em home video. Não adianta fazer novela de 100 capítulos, que ninguém vai parar para rever uma novela. Mas se ela fizer filme, séries curtas, minisséries, talvez possa vender em DVD ou em direitos para Netflix, para uma TV a cabo e tal. Então é mais ou menos isso. Beleza, eu vou fazer aquele monólogo um pouco longo, que como eu falei, né, tem coisas que a gente sempre deixou de fora, né. Vou juntar tudo que a galera falou. A grande questão que o Walter vai lembrar, a gente falou muito do mundo de Wayne, né, da televisão tentar pegar coisas da internet e trazer pra TV, né, que às vezes não dá certo. Por quê, né? Pra quem não sabe, tem aquele filme Quanto Mais... Saúde. Tem aquele filme Quanto Mais Idiota Melhor, e tem um programa lá do mundo de Wayne lá, que eles é uma TV pirata e uma emissora de televisão compra o produto, mas quer fazer os moldes dela. E acaba que o programa não fica tão bom quanto que ele era, porque tinha, né, a liberdade e tudo mais, e paranã, paranã, pará. Esse é um dos problemas da TV aberta, com esse negócio de também, às vezes, querer trazer youtuber pra TV. Né? Uma coisa é na televisão, uma coisa é na internet, né? porque o cara é um pouco mais livre e tudo mais. Sobre o que o Pato falou em relação ao Netflix, é outro problema, né? A Globo, pra bater de frente com o Netflix, fez o quê? Criou o Globo, o G, alguma coisa, o G-Show, o caramba 4. Porque ela nunca Play. Daria... É, Globo Play. Ela nunca daria os conteúdos dela pro Netflix. Nunca, nunca. Só se ela precisasse muito de dinheiro e quisesse ganhar dinheiro vendendo. Porque é aquele negócio, é o problema dela, é o grande lance dela querer se fechar. Né? Por que ela não faria isso? Porque ela vende as novelas lá pra fora. Se ela põe no Netflix, eles vão perder muito mais dinheiro, porque eles levariam talvez isso lá pra fora, dependendo do contrato e tudo mais. Né? Esse é um grande problema também da Globo, esse negócio dela ficar sempre se fechando. Né? Se ela fosse produzir um filme, talvez não fosse pro Netflix. Se você perceber bem, quase não existem filmes brasileiros no Netflix. Por quê? Porque é tudo da Globo Filmes. É, e a Globo tem canais de TV a cabo, então... Né? O interesse dela que a internet seja ilimitada, as pessoas vejam no Netflix. Então, o Netflix só vai conseguir realmente trazer conteúdo nacional é quando alguém produzir uma coisa decente, quando eles produzirem, né? Tem esse detalhe também. Aí a gente volta com aquele problema que eu falei, o problema da Globo se cercar, é tudo dela, a gente vai ganhar o dinheiro sozinho e pararam, pararam, parará, né? Mas é aquele negócio, eu acho que a televisão pode ser que esteja mudando mesmo, como os colegas falaram, ou como eu gosto de falar, os meninos, meus meninos falaram, né? A internet, a internet, ó, acho que só vai mudar quando a Globo começar a parar de querer ser exclusiva em tudo, né, e querer esse monopólio gigantesco, né. Eu ia falar até daquele ator que virou pornô, acho que é Matheus Carrielli, sei lá, tu vê, o cara era ator, não tinha pra onde ir na época, ninguém produzia mais nada, só a Globo produzia novela, tu vê, o cara ficou sem emprego, como outros grandes aí, atores, né. Não que eu esteja falando, eu não acho o Matheus Carrieri, acho que é esse o nome do cara que virou ator pornô, não tenho certeza. Os atores, Alexandre Frota, Rita Cadillac, né? É, não, a Rita Cadillac não foi atriz na Globo, tô falando de atores, né? Leila Lopes era uma atriz que foi esquecida pela Rede Globo e olha onde que acabou. Não que seja demérito isso, ai, ela virou atriz pornô, que a merda, não. Lopes, ela foi esquecida e ficou maluca também, vale ressaltar. É, tem esse detalhe que você vê, o que eu falo, é a Globo sempre aquele negócio, enquanto você tá dando dinheiro e audiência pra mim, show, né, eu vou, pra finalizar, vou fazer um exercício de reflexão, parem e vejam quantos atores já sumiram e vocês não perceberam, que não tá nem na Record e nem na Globo. Tem até um Tumblr legal na internet que é o Morreu ou Tá na Record, inclusive eu recomendo. O Tumblr é essa ferramenta que tá falindo também, tá dando prejuízo pra quem comprou, que eu acho que foi o Yahoo, né? Estivemos na mesa aí nesse podcast, azedando praticamente só sobre a Rede Globo, né? E falando das merdas que ela faz, Albino Moreninho. Eu tô com a boca cheia. Ele pede, né? Ele pede. Já aproveitando o gancho, estamos com o Kenô. Morrer aí, galera. Isso aí, falou. Estamos com o quase falecido Walter, né? Faltando vários programas. Walter? Esse podcast merece medalha de bronze de cagação de regra. Estivemos com o nosso convidado mais que especial lá dos Lamentáveis, Pato. Um beijo do Pato. É que não sabe se é o Edson ou se é o Pelé. É. E estivemos comigo, o seu host, o Bigode, né? Que é isso aí, né? Podcast tá longo pra caralho, vou ter que me fuder editando. Não estamos mais adiantados, né? Tem que editar esse passado, querendo ou não. Gravar podcast aí durante a semana, hein, galera? Pra não fuder com o editor. Vai começar as aulas. Não sou eu que edito? Foda-se, se fode aí. Vai começar as aulas dia 23. E é isso aí, né? Esse podcast aí que foi mais ou menos uma azedação sobre o monopólio da Rede Globo nos veículos daí de televisão, né? É isso aí. Um beijo, um abraço e tchau. É isso aí, galera. Pensaram que eu tinha esquecido os recadinhos, né? Não esqueci, não. Não esqueci, né? Esqueceu. Não esqueci, não. Eu tava fazendo outra coisa. Não faz eu rir, porra. Tá longo pra caralho essa merda. É isso aí, né? Estamos aqui na hora dos recadinhos. Fazer uma perguntinha. Walter, que faz tempo que não fala nada. Tem algum recadinho pra dar? Assista um documentário muito além do Cidadão Kane, que fala um pouquinho mais sobre esse monopólio da Rede Globo. Assista também um vídeo de 44 minutos, que é uma gringa da Inglaterra, que ela vem ao Brasil e ela conhece os bastidores dos programas de televisão aqui do nosso país. Basicamente da SBT e da Record. Que ela fica bestificada com as coisas que ela vê aqui. Walter, só te cortar. Rapidinho, Walter, só te cortar. Jiquiti. Vejam esse que o Walter falou. Não, tô falando só pra reforçar. O aluno do Cidadão Kane é dever de casa pra qualquer professor esquerdinha de história que passa no colégio essa merda. Mas esse que o Walter falou é muito bom, cara. Ela entrevista uma menina do Pânico, uma paniquete, que ela fala das humilhações que ela tinha que passar. Como é que eles acham muito freak show os programas daqui? Mas vai lá, Walter, desculpa. Porra, você acha daqui que você for uma TV do Japão, vai morrer de tarde. Vai, Walter. E me sigam no Twitter, @WSupermercado. E é isso aí, pessoal. Beijo, um abraço e tchau! Até nunca mais! Eita, caralho. É Kenô? Opa, cara, recadinho aqui. Eu tenho o primeiro, me sigam no Twitter, @Kenô_00. Eu sempre tô falando merda lá, compartilhando o link, qualquer outra coisa do tipo. Também não esqueçam de acessar o nosso querido blog, onde é postado esse podcast, o wikicastbr.blogspot.com.br. Além de ter o nosso querido podcast, ter comentários para você falar se gostou, não gostou, dar sua opinião. Se quiser também sugerir um tema, vai que cola. E também tem todas as nossas redes sociais ali no canto direito ali do seu navegador, que tem nosso Twitter, nosso Facebook e eu acho que também tem nosso e-mail. Não tenho certeza não, mas vai lá, confere lá e é isso aí, galera. Albino Moreninho. Me siga no Twitter, @MoreninhoAlbino. E sigam o WeCast em todas as mídias sociais do que eu acabei de falar. Não esqueçam. É isso aí. Eu deixei o Pato por último hoje, né? Mas foda-se, ele tá já de casa. É isso aí, galera. Eu vou dar o meu recadinho por último. Pato, quer fazer jabá? Ah, sim. Eu recomendo o documentário Um Dia na Vida, do Eduardo Coutinho. Que ele não existe por... Ele não é lançado oficialmente, porque ele usa muito recorte das programações da TV aberta, então nunca vai ter autorização. Mas tá pela internet aí, Um Dia na Vida, do Eduardo Coutinho. E acessem os lamentáveis.globespot.com. Globespot. Foi a musiquinha de encerramento do Globespot agora, né? É isso, galera. Eu sou o Bigode do Comissário. Me curta lá no Twitter, @BigodeDoComissário, né? Ou Bigode do Comissário, eu nunca lembro. Já faz parte praticamente do personagem isso. Não faço questão de lembrar, né? Recomendo aí os dois. Eu vou ver, né, o que o Pato falou. E vou reafirmar aí, né? Vejam Além do Cidadão Kane. Aparece lá o Brizola falando. Aparece uma porrada de gente falando da porra da Globo. Né? O famoso documentário que foi proibido no Brasil pela Rede Globo. Né? E esse também da britânica, né, que veio aqui. Assim, eu acho ela um pouco exagerada, né? Eu posso dizer pra vocês que eu já tive fora do Brasil. A programação na Alemanha... Não era tão boa assim também, não, tá? Muito programa de auditório, de canção. Quando ela vai se referir ao Belo, né? Ela se refere a um ex-traficante regenerado que virou músico. Caralho, mano! É muito exagerado. Tem umas partes que são exageradas, mas. Acho que são. Não é isso. O Belo é um músico que se envolveu com o tráfico e depois se regenerou na cadeia. Calma lá. Mas é aquele negócio, né? Você vende um produto, né? Como você quer vender o impacto do negócio, né? Eu acho ela um pouco exagerada, assim, em relação ao Pânico e outros programas, é interessante o que ela fala. A filha do Silvio Santos, como sempre, só fala merda, né? A Patrícia Bravanel falou a merda. Porra, de uma! Né? Uma! Cara, ela fala pouco, é porque ela fala pouco no documentário, né? Não, caralho, bicho. Porra, bicho, você tem ideia? O Silvio Santos, cara, corta ela. Vai. É admirável ver que ela é poliglota, porque ela fala português, inglês e várias bostas ao mesmo tempo. Não? Caralho, mano, tem visto a piada vindo lá do outro. Puta que pariu. Já tava aqui, né? O grande lance é esse, tipo assim, Eu acho que a apresentadora, ela exagera um pouco algumas coisas, como o Walter falou, são verdades, mas, tipo assim, ela exagera um pouco, mas é aquele negócio. Como eu falei, a TV lá fora também não é lá grandes coisas, não. Muita coisa é produzida pela TV a cabo também, né? Apesar que a BBC, pra quem não sabe, só fazer um adendo aí desse podcast de quase 2 horas, é o seguinte, você paga... Até onde eu sei e tenho conhecimento, um colega que morou na Inglaterra, ele falou, pra você ter os canais da BBC na sua casa, porque ele é uma TV pública, a BBC, o cidadão britânico, ele tem que pagar uma taxa, que aí é assim que mantém a BBC, né? Então, assim, a BBC tem um conteúdo às vezes legal por causa disso, né? Mas não se enganem que as TVs lá fora também não são uma grande coisa, não. O Brasil não é exclusivo de ter merda, não, né? Eu sou o bigode do comissário. Qualquer um que já ouviu falar da Fox americana sabe o que o bigode tá falando. Bom exemplo, Albino. Eu sou o bigode do comissário, tivemos na mesa Albino Moreninho, Walter Supermercado, Keno e como convidado o Pato dos Lamentáveis, né? Que não sabe se é o Pelé ou o... Entende? Entende, né? Não, é o Jô Soares, seu filho da puta. Mas é isso aí, né? Um beijo, um abraço e tchau!